Mas é pra fazer. Olha o Miracle Mets aí que nós falamos, né? O Miracle Mets versão 2024. O novo Miracle Mets. E aí na... contra a capa, né? Na última página ali do... do New York Post, o Bear Smash. Bell, Pete Alonso, urso. Pete Alonso, desde que ele entrou na liga em 2019, só o Aaron Judge bateu mais home runs do que ele. O Judge bateu 232, o Alonso bateu 226, o Schwarber é o terceiro com 212. Tem mais home runs que o Otani nesse período. Strike 1. E aí vem pro jogo o Stan, né? Que o jogo tá mais sob controle da equipe nesse momento, né? Então o time vai poupar, né? Não vamos utilizar o closer, o braço do... do Edwin Hills? O Dias. Edwin Dias? O Dias fez 26 arremessos domingo passado, 40 arremessos na segunda-feira e 39 arremessos na quinta-feira. Dormiu com o braço no gelo aí, dois dias da semana. Porque na segunda-feira foi doubleheader, ele jogou os dois jogos do doubleheader. Uma maluquice, assim, ele entrou na oitava entrada do primeiro jogo e depois entrou pra fechar o segundo jogo. 1-2. Então aí por isso o time dos Mets tem a, com essa vantagem de placar, a possibilidade de dar uma poupada no closer, que pode ser muito importante aqui ao longo da série. Oh, no, it's up. Bola alta. 2-2. Filadélfia nos últimos dois anos, 12 vitórias e 4 derrotas em casa. Swing no vazio. É strikeout. Bela bola do Steinek, bola rápida, bem alta. Ele que o caminho já encaminhado para a vitória dos Mets, né? O nosso próximo jogo é apenas às 9h30 da noite. Claro que para quem é assinante premium lá no Star, no Disney Plus, já está acompanhando a série dos Yankees, né? Mas para quem estiver aqui com a gente na TV, é assim que acabar o jogo. Lá no canal, lá do ESPN3, está rolando o College Football, está rolando o Clemson em Florida State, dá para... fazer o esquenta aí do jogo da noite, a estreia do Shohei Ohtani, também acompanhando o College Football aqui na tela dos canais ESPN. Strike 2 para cima do Real Muto. A gente estava falando dos jogos da NFL. Amanhã, 2 da tarde, tem Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals e tem Buffalo Bills e Houston Texans. Aí no segundo horário, Green Bay Packers e Los Angeles Rams, New York Giants e Seattle Seahawks. E o Sunday Baseball, o Sunday Football, vai ser entre Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers. Não vai ter varal que vai ficar reto com essas duas camisas no Sunday Night Football. E tem o NFL Red Zone também a partir das 2 da tarde. Quem serão nossos guerreiros do Red Zone essa semana? Red Zone amanhã com Matheus Pinheiro e Davis Chiodini. Davis em jornada dupla, então tá aqui hoje no college também. Somar aí 10 horas no ar no futebol americano, né? No final de semana. Quase isso. Escapou essa bolinha. 3-2. Amanhã, Severino no Montinho pelos Mets, Christopher Sanches pelos Phillies. O arremesso. Fora da zona. Fora da zona, walk para o Real Muto. Já botaram alguns arremessos bem longe, né? Pingando lá dentro do box. Como se fosse tênis praticamente, né? Botando a bolinha lá longe, lá no outro lado. E aí, com esse segundo arremesso, excede a base. Então, os Phillies têm aí agora um eliminado, um jogador em base. É uma situação complicada, mas não dá pra desacreditar. Os próprios Mets podem contar aqui que não tem jogo que não dá pra desacreditar em nenhum momento, né? Os Mets passaram por duas situações na temporada de ou rebate ou acaba a temporada aqui na 9ª entrada. Bem que lá na segunda-feira tinha o segundo jogo do doubleheader, né? Mas teria sido, queimou todo mundo do bullpen, não teria condições aqui de botar Luis Severino e todo mundo pra arremessar no segundo jogo, teria custado bem caro para os Mets, talvez não levasse os Mets à vitória na série contra os Brewers. Mas eles mostraram que o jogo só acaba quando elimina 27 jogadores, quando você eliminar os 3 na última entrada, senão não acaba. O placar fica aí valendo até você conseguir as eliminações, e os Mets aproveitaram muito bem disso. Strike 2 contra o Marsh. É amanhã. E aí, bem mais baixo do Sanchez, whip igual. Strikeouts, números parecidos aí do Severino e do Sanchez. Marsh para o campo central, vai morrer essa bolinha na luva do Bader. Dois eliminados. Fez um barulhão no bastão ali, mas a bola não teve nenhuma projeção, então Marsh deixa o campo sem marcar, sem anotar corridas. Pode ser o último duelo aqui para o time dos Mets, hein, que vieram numa arrancada muito boa na oitava entrada. Podem encerrar o jogo aqui contra o Clemens. Vem o Clemens aí, pinch hitter. Cold Clemens. Tem... filho do Roger Clemens. Só isso, né? A gente transmitiu um jogo aqui na temporada passada, inclusive, que ele arremessou ali como... na temporada retrasada, perdão. Ele chegou a fazer alguns arremessos no, como jogador de posição no final do jogo. Pai dele é um dos grandes arremessadores da história do beisebol. Ele é rebatedor, era dos Tigers, agora está com os Phillies e está jogando em outubro. Agora ficou cada vez mais difícil você ver um jogador de posição atuando, né? Mudar a regra. Mudar a regra, tem que estar ganhando dígitos duplos. Só na nona entrada você vai poder trocar para jogar um jogador de posição. Então ficou cada vez mais difícil você ver isso, né? É um jogador que está lá no... não é um arremessador nato, não é um arremessador que algum jogador de outra posição acaba vindo arremessar para poupar os arremessadores. O time já abriu mão de ganhar o jogo, vai só para complementar o jogo. Strike 1. Amanhã o jogo 2 dessa série no Disney Plus. Às 5 da tarde. Foul tip para a luva do catcher. Para a luva do Torrens. 2-2. E amanhã na TV vai ter o jogo 2 entre Padres e Dodgers. Às 9 da noite. O arremesso. E o foul ball. Stenek tentando fechar o jogo. Há um strike da 27ª eliminação. E o banco pronto para celebrar essa virada dos Mets. A única corrida dos Phillies foi na primeira entrada com o Schwarber batendo home run. Abrindo o jogo. Contagem cheia com dois eliminados. Os caras só esperando para entrarem no campo comemorando. O Clemens tem outros planos. O jogo continua. Não acabou, não. Clemens manda até o muro. Rebatida dupla do Corey Clemens. E os Phillies voltam a anotar uma corrida. 6-2. É, o Cold Clemens dava um strike de acabar o jogo, quis nem saber, né? Tava protegendo a zona de strike já há três arremessos aqui no, na quarta bolinha que ele viu. Mandou lá pra trás, mandou lá pro campo externo. E o Stanek vai gastando o braço. Não vai conseguir ganhar o jogo, os Phillies vão perder atirando, né? Vão cair atirando aqui no jogo, vão gastar o braço do Stanek. O Schwarber vai rebater mais uma vez. E ó, fizeram a Edwin Diaz levantar. Só dele ter que fazer alguns arremessos já é um estresse a mais ali pra ele. Já é um fator a mais de cansaço pro braço dele. Tudo isso vai se acumulando ao longo dos dias. Pra um closer, é. Uma contagem igual a dele dessa semana aqui é uma coisa maluquice, né? Pra um closer. Batendo 70 arremessos na semana aqui. Jogou 3 jogos. Schwarber mostrando o bunt. Tá tentando surpreender porque a defesa deve estar recuada. É que o bunt foi bem ruim, né? Tem cara que nem sabe fazer bunt. Esse bunt aí foi feio. Fora da zona. 97 milhas por hora nessa bola rápida. Imagina o Forbes acertar um home run. E o jogo aí, continua e fica 6-4. E aí você vai vendo passar Bryce Harper por aí, né? Trey Turner. Pediu tempo. Em cima da hora o Schwarber. Stenek quer resolver logo o jogo. Fora da zona. Fora da zona. 2-1. E até o jogo que parecia resolvido fica tenso no final. Schwarber levanta essa bola. Lado direito. Tá lá o Taylor procurando a bolinha no céu de Filadélfia. A bolinha cai na luva dele. Para a última eliminação. Para a vitória do New York Mets. Segue a boa maré dos Mets. Segue o time navegando aí contra umas ondas turbulentas. Mas segue fazendo estrago em finais de partida. Os Mets estão virando os jogos aí nas entradas finais. O time dá virada. Os Mets, depois de uma semana sensacional, o time abre o seu jogo da série de divisão, fazendo a mesma coisa que fez lá no jogo final contra os Braves e também na série contra os Brewers no Wild Card. Que jogaço aqui dos Mets na parte ofensiva na oitava entrada. Isso deu a vitória para o time que abre muito bem a série. Valeu, Wayne. Valeu, Fã de Esportes. Daqui a pouco tem mais, hein? 9:30. Padre.